Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Estamos de volta com as emissões do Em Transe. Já sabem, é um programa de música sem palavra cantada e agora só no digital, encontro-no nos sítios do costume. Em frente, com uma dupla que trabalhou remotamente em 2016 para o título Rain Temple, chamam-se 2814. Os nomes dos artistas, HKE e Telepath, resolveram inventar um som à volta de gravações de campo, muito contemplativo, misterioso e inebriante. E é com eles que abrimos o Em Transe de hoje e com o tema Before the Rain, 2814 no arranque. Boa noite, bem-vindos. Abertura da hora com Before the Rain, 2814, e seguimos em frente logo depois com Will Bolton. É um músico profícuo, editor também, é dono do selo Boldfish Recordings e aproveita a quantidade de instrumentos que sabe tocar, manipulando-os de forma orgânica e também digital. Há por aí um novo trabalho chamado Quiet Sunlight, de La Zelkova, e seguimos com alguém que desde 2006 já editou mais de 70 discos e junta-se agora a um conterrâneo. Falamos respectivamente de Sihei Atakayama e Shun Ishiwaka para o título Magnificent Little Dudes Volume 2, muito eletrónica, sobretudo um tempero jazzístico e ambiental. Vamos ouvir M6 de Sihei Atakayama e Shun Ishiwaka. Thank you. Thank you. chama-se Karsten Nicolai e anda a desenvolver uma série de discos à volta de uma ideia chamada Xerox. O volume 5 já cá está fora, de Alvanoto, é o alter ego de Karsten Nicolai, a rodar por aqui Xerox Xenonheim, e continuamos com alguém que gosta de, com a sua guitarra, transformá-la e criar uma espécie de massa em formato drone nos discos. Chama-se Kyle Bobby Dunn, do último trabalho de 2019, From Here to Eternity, Past Inside the Present, Infinite Escalators. Depois um dos nossos favoritos, chama-se Rafael Anton Irizarry. Lá em cima, Kyle Bobby Dunn com Infinite Escalators, também o novo Facetisms do engenheiro de som, masterizador, misturador e multi-instrumentista radicado em Nova York, Rafael Anton Irizarry. Ele faz sempre isto, mistura o caos com a melodia. Ouvimos Forever Ago Is Now e para trás, Antarctic Wastelands com I Think That's Me Done. Agora, e quase no final desta sessão do Em Transe, o keniano radicado em Berlim e que não para de nos surpreender e que não para de editar, chama-se Kamaru, The Forge Somehow. Thank you. Temos passado muitas vezes por aqui o som da metade norueguesa, metade mexicana, artista e produtora Carmen Villan. Do mais recente EP Nutrition, ouvimos Marca e também, e para trás, Carven Fault, é o segundo trabalho deste nome britânico, uma jornada de 37 minutos chamada Bounce, de lá Long Stoop. Até ao final do Entranze de hoje, o nome costumeiro nas sessões aqui do Entranze é DJ, produtor, trabalha com nomes da pop, por exemplo Coldplay, mas é a Sol que gostamos mais dele. Chama-se John Hopkins, editou recentemente Ritual, mas agora junta-se, imaginem, à NASA para um som que conta também com os arranjos do islandês Ólafur Arnalds. Chama-se Forever Held e vai levar-nos até ao final do Entranze de hoje. Música de John Hopkins. Boa noite, já sabem, o Entranze está disponível em radiotranze.blogspot.com ou nas diferentes plataformas de podcast. Voltamos em breve. Fiquem bem.